terror de te amar num sítio tão frágil como o mundo. Mal de te amar neste lugar de imperfeição, onde tudo nos quebra e emudece, onde tudo nos mente e nos separa.